It is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme. He's tuned into your programme today because of the Strokes. Mas que espetáculo que eu fundo, hein, meu amigo? Que espetáculo. From early in November to the last week of December, I got money matters weighing me down. Trata-se de um relojoeiro, um artesão, Paul Simon. E seu mais recente disco, intitulado So Beautiful or So What? E como nós já estamos muito próximos do Natal, esse monumento à canção aqui ao fundo passa a ter ainda mais sentido, porque tem como título Getting Ready for Christmas Day. Sobre as rédeas, mais uma vez, de Alcir Ferreira, vamos informar que estamos ao vivo para os cinco cantos do planeta em oifm.com.br. Com Paul Simon ao fundo, informar, como sempre, que também estamos ao vivo para o seu rádio e frequência modulada OIFM BH Belo Horizonte 94.1, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, OIFM de Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. Vou mandar um pombo para o Yuri, para amanhã cedo ele já colocar essa música na programação da rádio. Inclusive, esse disco será o Ronquinha, diariamente às 8h45 da matina. O horário está unificado, todo dia às 8h45 da matina. Amanhã eu venho à rádio gravar o Ronquinha da semana que vem, que será com essa maravilha de Paul Simon. Por falar em maravilha, Elizabeth de Petrópolis acaba de mandar uma mensagem pedindo que a gente mostre do compacto do Ronca Ronca. Ela não pediu para hoje, mas por sorte dela, nós estamos com o compacto aqui, o compacto do Ronca Ronca, com a participação do Otto. O Otto, a orquestra sinfônica baseada numa lata de lixo aqui do estúdio, desse estúdio da UFM, o Otto gravou um de seus clássicos. Elizabeth pediu para daqui uma semana, duas, três, até o Natal, talvez. Mas Elizabeth, você deu sorte, cara. Dificilmente se arranca lembrança, lembrança, lembrança, lembrança. Por isso na primeira vez dó. Por isso não se esqueça, vó. Oi, FM. E ter que acreditar num caso sério e na melancolia que dizia. Mas naquela noite que eu chamei você, fudia, fudia. Mas naquela noite que eu chamei você, fudia de noite e de dia. Há sempre um lado que pesa e outro lado que flutua a tua pele. Ronca, ronca, é crua, é crua. Dificilmente se arranca lembrança, lembrança, lembrança, lembrança. Por isso na primeira vez dói. Por isso não se esqueça, bó. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. I'm one of gazookas, which hates all palookas, what hates a knee up and square. Why, Biff's and I bossom, and always out roughsome, but none of them gets nowhere.

penso nela, ela se chama Funéria. Pensamento de quem ama para sempre. Todo dia eu penso nela. Ela se chama Funéria. Alô, alô, nação ronqueira, eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. E conforme ele acabou de dizer, o teto tá cheio de aranha, né, meu amigo? Barro, pinta silvo, pinta roxo, pica-pau e colibri. Aqui tem canário, bel... Sinal verde para a segunda rodada de 5 ingressos duplos para Rogério Skylab e Ronquinha sonorizando. Eu vou mais tarde, sábado, agora dia 6. Quero, quero, Roxinol e Juriti. Terça-feira passada, a perguntinha foi: quantos discos são ou foram na série do Skylab? Skylab, sábado. Skylab, sábado, vai deitar os cabelos do disco 10, do volume 10 da série. Todo mundo acertou, lógico. E hoje a gente deseja a participação da nossa audiência pleiteando, pode, Elcio? Pleiteando esses 5 ingressos duplos da seguinte maneira: sonorizar, como nós vamos fazer, um show do Skylab, tão esperado por conta desse 10º disco, é uma tarefa não comum, porque o Skylab, mesmo sendo um artista comum, também não é. Ele não leva uma rapaziada a um espaço que você cruza com ela normalmente nos shows por aí. Ele é um cidadão absolutamente comum. Mas o que ele movimenta no seu entorno não é usual. Então, a participação para essa promoção é a seguinte: diga 3 artistas, olha só, hein, a resposta da nossa audiência, ou seja, diga 3 artistas que eu tenho que tocar sábado no Rival mais tarde, no antes e no depois do show. Pode ser que durante também, como a gente vem falando. Então, 3 artistas, ou nacionais ou internacionais, que eu tenho que tocar para preparar ou para o pós-show do Skylab. Seguindo essa bula, que todo mundo sabe qual é, do que representa o Skylab no palco e a rapaziada que com ele estará devidamente sintonizada. Diga 3 artistas que eu tenho que tocar sábado no Rival mais tarde. Mande sua participação para roncaronca@oifm.com.br. Até as 11h30 a gente recebe, bota a tampa e amanhã a gente entra em contato com a rapaziada toda da semana passada e de hoje. Ok? Que espetáculo isso aqui, hein, cara? Nossa senhora. Entendido? Urubu, meu companheiro. Olha só a rapaziada que estará na próxima atração do Ronca Ronca. Todos na mesma faixa que nós vamos vir a seguir. Tim Maia, tá bom? Jardim Macalé, tá bom? Erasmão Tremendão Carlos, que foi a São Januário hoje votar em Roberto Dinamite. E Gal Costa, todos juntinhos. Ronca, ronca. Nós botemos o Dima aqui, tá gravado o telefone, viu? Mas, pai, eu sempre tenho uma remela nos olhos. Tá gravado o telefone aqui, nós pregamos o Dima aqui, viu? Rapaz, pô, vou aí pra ver esse Dima. Pois vem, rapaz. Oxe. Rapaz, tu não é o Paulinho? Ronca, ronca. Oi, FN. Too. exercises. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. It's good for the food. Ronca. Aqui é Vanessa Lee, ligada sempre, através da internet, direto de Salvador. É isso aí, cara. Vanessa Lee já mandou o pombo pro Ronquinha, como sempre. Uma das primeiras sempre. Peter Tóxico, maluco. Olha que espetáculo. Hein? Esse é o outro CD, já lançado no Brasil, edição mega especial. Os dois primeiros discos do Peter Tóxico. Edições muito especiais, que vem com um disco a mais, com versões em dub, músicas que não entraram na versão original, enfim, uma coisa de doido. Esse é o Legalize It. E o nosso ouvinte Guto diz o seguinte: Maurício, boa noite, simples, rápido e objetivo. Este horário é o único que tenho para poder dar minha corrida diária. Sabe como é que é, né? Olha só, Alceu, olha que momento. Ainda não virei apresentador em rede nacional de uma grande rádio. Brincadeira, parceiro. Mas enfim, estou indo fazer a minha suadeira e a trilha dela será este que orienta desorientando. Então, por obséquio, senta a lenha, que o meu desempenho está diretamente ligado à desenvoltura musical em questão. Como sempre na escuta, peregrinando por Natal, Rio Grande do Norte. Grande abraço do Guto. Então, a história é a seguinte, Guto. Você começou a suadeira às 10 horas. Você não vai correr 2 horas, né? 1 hora. Então, quando você voltar para casa, você manda uma mensagem dizendo se a trilha ajudou a sua performance na pista. Beleza? Audiência frenética atrás dos ingressos duplos para Rogério Skylab sábado. No Rival mais tarde, com Ronquinha sonorizando o antes e o depois. E a perguntinha é essa: que músicas eu tenho que tocar, levando em consideração o palco e a plateia, a sintonia do Skylab com a sua audiência, com a sua torcida? Mande suas 3 indicações para roncaronca@oifm.com.br até 11h30. Vamos lá, Alcir, dá um apertete aí. Bibi, há mais de 15 anos sendo muito mais que uma loja de sucos. Visite o site bibisucos.com.br e confira os novos sanduíches, as novas promoções, a linha de roupas e acessórios e muito mais. E ó, aproveita que a essa hora já está batendo aquela fome e faça o seu pedido pelo Bibi Delivery em uma loja perto da sua casa. Bibi Sucos, a melhor casa de sucos do Rio. Valeu, gente boa. Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Agora olha que interessante, a gente está pedindo o auxílio à nossa audiência para fazer o som sábado no show do Skylab. E tem um negócio que é muito doido, Alcir, que é um negócio de couve. Manja, couve? Música muito conhecida, que o negozinho vai, reinterpreta. Isso é uma praga. É uma praga em rádio, é uma praga em festa, é uma praga em demotape, é uma praga em tudo. Couve é uma praga. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é aquele perfume excessivo, manjo. Na maioria dos casos. O Yuri, por exemplo, tem uma atenção redobrada com esse negócio de botar couve na programação da rádio. Mas tem algumas que chegam, sobretudo quando elas não são conhecidas, e que te bota no meio do furacão. Por exemplo, essa rapaziada aqui nunca passou pelo Ronquinha, cara. Nunca. Agora, olha a couve que eles fizeram com um mega clássico da raça humana. Olha isso. Estamos ao vivo até meia-noite, tá? Participe do programa roncaronca@oifm.com.br. Um abraço especial para Gleidson, representante, um dos nossos representantes no Planalto Central em Brasília. Finalmente, podendo ouvir a OFM, os arquivos em áudio a bordo do seu Macintosh. Manja, essa sintonia, tecnologia, bababá, bababá, bibibi, a coisa está resolvida, aleluia. Gleidson, segura. Ronca, ronca. ride along with the Navy. Nobody came. Father McKenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely, lonely people. Seu popular Ronquinha, o Ronca Ronca, que eu e ele temos em comum. Ele explica isso melhor pra você. Caríssimo ouvinte, aqui é Lulu Santos. Oi, FM. Thank you. Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Tadinha da Edna, cara. Tem uma dó, cara. O nosso ouvinte Bruno Almeida diz o seguinte: pô, que inveja do Guto. O Taum que tá correndo essa hora lá em Natal, no Rio Grande do Norte, ouvindo o Ronca Ronca, ouvindo a UFM. Aqui em Marechal Hermes, chegando do trabalho e faculdade, cansado pra Meirelles. Isso aí, cara. Mas o importante é todo mundo sintonizado na UFM. Isso é que dá, né? Aquela sensação de saúde, de liberdade, né? Do vento batendo nos cornos, cabelo voando. Mas, você, loucura, né, cara? Essa é, como sempre, a Orquestra Polirritmo de Cotonou. Se você está... Se você saiu de trás da moita nesse instante, a promoção com 5 ingressos duplos para Rogério Skylab, sábado agora, no Rival Mais Tarde, está no ar. Diga que músicas, que intérpretes eu tenho que tocar. Eu vou fazer o som antes e o depois do show do Skylab lá no Teatro Rival, a partir das 11h30, tá? Então, que intérpretes eu tenho que tocar totalmente conectado ao palco com o Skylab e a torcida cabeleira altíssima do Skylab. É uma responsa muito grande. Então, diga 3 intérpretes que não podem faltar sábado no Rival Mais Tarde. Vamos sortear 5 ingressos duplos entre os que participarem. Mande sua resposta para roncaronca@oifm.com.br. Gente pra Meirelles participando. Me deram dó, penetrou-me, me não dormi, por dentro mim, me não dormi. Mr. White, um dos DJs da Maculinha, sempre que a Polirritmo entra, ele manda o mesmo torpedo. Benin, o Brasil que deu certo. Ô, gente. Moma salele jobo geze nu leno do diroro le poledie fila leno do diroro o le poledie ro fila tra ino trane flua ino flula nu a ino bio da kia ino do nduru la madenesia ebe jan nu leno do diroro. Emi mon pevi tonton la, we non do fuvlu ale, bomba yin on do. Na bo yin komisero, yin kusi uli ekbere o. Na bo yin ganda wo, yin kusi uli ekbere o. Nya wagwe bonye. Eu falei o perigo das couves. Acabamos de ouvir uma espetacular do Eleanor Rigby. Amanhã, a relação completa das músicas é no site do Ronca Ronca. Em seguida, oifm.com.br, o áudio do programa de hoje. É um perigo. Couve é um perigo. E, coincidentemente, a próxima música também é uma couve. Mas de uma música... Que loucura, né, cara? Mas de uma música pouco conhecida. Infelizmente, para todos nós, essa banda que entrará em poucos segundos estará já... Já foi devidamente confirmada, estará no SWU. Não precisa nem dizer o nome, porque o som é muito característico. Só eles fazem isso, cara. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Oi, FM. Yeah. Oi FM. Eu sou Liliana Salmé, da Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Alô, governador. Puta que parile. Mamãezinha do céu. Coisa de doido. É de tirar pica-pau do ovo. Cabeleira altíssima. Tá bom pra você, Malval. Grande abraço do Edu Nitro pra você e pra toda a nação ronqueira que rasga o brasa. Literalmente, não precisa dizer que aí ao fundo está o Sonic Youth, como eu disse, já confirmado para o SWU. Esse disco com 12 polegadas de vinil azul, é azul isso, ou seja, eu sou daltônico, cara. É azul, né? Mega espetacular. Foi lançado originalmente na Austrália, na turnê de 93 do Sonic Youth na Austrália e na Nova Zelândia. O disco só saiu lá. E o Record Store Day, em abril, tratou de relançar esse míssil sonoro, onde tem a música que nós acabamos de ouvir, Is It My Body, que é uma música do Alice Cooper e que pertence originalmente a um tributo do Alice Cooper que o Sonic Youth participou. Agora, o bagulho é muito louco, porque o programa é ao vivo. O programa é ao vivo e ele vai tomando o rumo da nossa audiência, ou então da vibe que rola aqui no estúdio da Oi FM. Essa história da couve brotou a troco de nada. Pela história do Eleanor Rigby. E entrou uma couve em seguida do Alice Cooper com o Sonic Youth. E acabamos de receber a ligação de Tony Platone, Tony Platão, que está em seu escritório, de vista para a montanha, para o mar. Essa hora está vendo o décimo páreo do Jockey Club, recebendo todas as informações do Fluminense para amanhã no Rock Bola dividir com a mega audiência do programa. E o Tony Platone também se manifestou a respeito da couve. Então, para o Tony Platão, e para todos os amigos dele no escritório, understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree. Joy, the get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Ronca, ronca. Oi, eu sou Fabrício Moretti, aqui com o Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não ótimo, sei o que falar. Ótimo, ótimo, ótimo, ótimo. Mais ótimo ainda é Billy Preston e Sly Stone, aqui ao fundo. Situação, hein, meu amigo? Alcir, quantos minutos pra gente subir para a Bolívia? Um minutinho? O escritório de Tony Platão, também conhecido como Royal Albert Hall, está em festa. Todo mundo subindo pelas paredes. Uma alegria contagiante, uma coisa doida. Royal Albert Hall. Com essa maravilha ao fundo, Alcia, vamos informar que estreou ontem a nova temporada do Etc., com Fábio Massari. Tem o Massari aí? Para ilustrar ainda mais, colorir de preto e branco esse minuto que nos resta antes de subir a Bolívia. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Como também só na Oi FM, Fábio Massari com Etc. A partir de ontem, toda segunda-feira, às 22 horas. Pode anotar na sua agendinha, meu querido. Fábio Massari. Que orgulho, né, cara? Eu posso dizer que eu trabalho com Fábio Massari. Mãe, amanhã, comentando a eleição lá na colina. E aí, tá fazendo o quê, Maurício? Porra, eu trabalho com Fábio Massari. Porra, beleza, então. É isso aí. A nossa audiência totalmente encapetada, hein? Vamos para Bolívia? Na volta, mais uma lambida na promoção com 5 ingressos duplos para Rogério Skylab, sábado, no Rival mais tarde, a partir das 11h30. Vai lá, Alcir. Pô, rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine, e eu também tô ligado no Ronca, com Maurício Valadares. Aí, Valadares. Ronca, Ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Ao servir de novo com o Otinho, em homenagem ao Royal Albert Hall, sintonizado na Oi FM. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Obrigado, Otinho. Tô com saudade, cara. Tu sumiu, onde é que tu anda, cara? Uma das cenas mais inesquecíveis já acontecidas aqui no estúdio da UFM foi o Otinho subindo essa escada, mais feliz que pinto no lixo, para fazer a inesquecível sessão dele aqui, acompanhado com a lata de lixo, que está aqui ainda. Conexão internacional do Ronca Ronca, totalmente cabeleira alta. O Wagner, como sempre, de Auckland, na Nova Zelândia. E a nossa nova passageira, a Renata, diretamente de Houston, no Texas, tá bom? Nossa audiência informa a exposição do Miles Davis, que entrou no CCBB, imperdível, imperdível. E começa dia 6, vai até dia 14 de agosto. Mais uma traquinagem do nosso amigo Batman Zavarese. Happenings, ações coletivas, arte, performance e discussão. A exposição acontece de terça a domingo, das 10 da manhã às 20 horas. Gabriela Maciel, Siri, Paulo Vivacqua. Dia 6 de agosto, discussão, mediação, Tatiana Bacal, convidados Bialessa, Luiz Alberto Oliveira, Paulo Sérgio Duarte, das 14 às 16 horas, performance Siri, e nosso amigo a lenda tricolor Fausto Falsas, das 16 às 16h30. Gabriela Maciel, Luiz Coimbra, outro amigo nosso, Nado Leal, a lenda das carrapetas, performance sonora Os Ritmistas, das 5h30 às 6h30. E DJ7, Os Ritmos Digitais, das 18h30 às 20h. A coisa volta com esse mesmo peso no sábado seguinte, dia 13 de agosto. Nós vamos informando até lá todo o cardápio mas a bagaça fecha com DJ7 de Maurício Ronca Ronca Valadares. Manja? Então, sábado, 13 de agosto, tem mais uma traquinagem ou traquinice do Batman Zavarese na Casa França Brasil. Happenings, ações coletivas, arte, performance, discussão. E uma informação fundamental. Alci, rapaz, o pau tá comendo lá, hein? Já acabou isso, né? É reprise. Uma informação fundamental. Sabe quanto custa tudo isso? Nada. De grátis. Tive que subir lá no alto para ver... Ronca, ronca. A verdadeira luz da humanidade. ali, alô? Quem é, tu Luiz? Sim. Fala, Barreto. Quem tá falando? Oi? Quem tá falando? Zé Augusto. Zé Augusto? Pô, tá na voz fina, viadinho. Liga o aparelho aí, liga o aparelho da polícia. E ele quer, precisando ver o que tem que fazer? Ligou pra ele pra fazer. Someday. Ronca, ronca. Living on the me and my dreams. My cattle. And I've risen maybe. Down right under your nose, lumbering, footloose power, the bull and the rose. Don't trust them, don't try to hurt them. Lost. I consoled myself with rudimentary thoughts, and I set my watch against the city clock. It was way off. Yeah, one thing about this wild, wild. Takes a strong, strong, it breaks a strong, strong mind. Yeah, one thing about this wild, wild country. Takes a strong, strong, it breaks a strong, strong. Wasting my time, but the pain and frustration is not mine. It belongs to the cattle through the valley. When my cattle turns on me, I was not back flat. I was knocked out cold for one plaque of the train track. Then I rose a colossal hand buried in sand. I rose like a drover, for I am in the end the drover, a drover by trade. When my cattle turns on me, I'm a drover, double fold. Cattle bears it all away for me and everyone. Country. Você ouviu Mariah Carey, Brandy on the Hembrick, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Norah Jones, Don't Cry I Have. It was not easy undertaking. Rapaz, que disco espetacular esse aqui ao fundo, hein? The roots grips are flank. A living break. Edição em vinil mega lindo. Bill Callahan, Apocalypse. É o novo disco do Bill Callahan. Simplesmente não dá pra parar de ouvir esse disco, cara. É uma coisa de doido mesmo. Oh, young girl at the wedding. Gil Scott Heron, que gravou o dele I'm New Here, lá em cima, essa hora tá rindo de orelha a orelha. A crowning lace above her face that will last a day. Como espetacular também, Alcir, você como listradinho vai entender o meu relato, foi meu dia hoje como eleitor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Situação que me foi negada durante anos e anos. O Império, que lá se instalou durante tanto tempo, não deixava a rapaziada de opinião contrária chegar junto. Então hoje, finalmente, eu pude eleger o presidente do Vasco. O Alcir aqui está embasbacado com a tecnologia que está sendo usada lá em São Januário. Você viu que modernidade? Aquela quantidade de envelope em cima da mesa? É muita modernidade mesmo. Mas enfim, o que importa é que as coisas funcionem bem, em paz, com tranquilidade. Por falar em São Januário, amanhã, outro dia histórico. Uma noite histórica com Santos, com todos os seus popstars, chegando em São Cristóvão. Ainda agora a televisão mostrou o Neymar, parece o Paul McCartney em 64 descendo em Liverpool. Um séquito de meninas descabeladas atrás dele gritando pelo aeroporto Santos Dumont. Então é o tipo de noite que quem gosta de fazer alguma coisa especial pode botar os pauzinhos na mesa para fazer. Ir amanhã a São Januário assistir Santos e Vasco, Vasco e Santos. É uma oportunidade única para um mega clássico, conhecer São Cristóvão, sair para a feira, Degão Português, 450 mil botequins ali, Royal Albert Hall em festa, enfim, uma noite muito especial, dando sequência a um dia muito especial. Rapaz, 11h30 quase, né, cara? Às 11h30 a gente encerra a promoção, então temos 5 minutos para a promoção com 5 ingressos duplos para Rogério Skylab e o Ronca Ronca sonorizando o antes e o depois no Rival, no Teatro Rival, e mais uma noitada do Rival mais tarde. São 5 ingressos duplos hoje e 5 ingressos duplos semana passada, ou seja, mais a rapaziada que está muito animada aqui na internet, o Rival vai pegar fogo sábado. Então a perguntinha saideira é essa: que músicas, que artistas, melhor dizendo, que intérpretes eu tenho que tocar no Rival, antes e depois do show do Skylab, para manter a sintonia público e palco afiada. Skylab é um sujeito muito especial, e mais especial ainda é a rapaziada que assiste aos shows de Rogério Skylab. Mande a sua participação com esses três intérpretes para roncaronca@oifm.com.br. É a chamada saideira, com Bill Callahan ao fundo. Que espetáculo. Ainda na gaveta das novidades, terça-feira passada mostramos em primeira mão para o Cone Sul e o Cone Norte também o novo disco do nosso amigo Cassim. Tem o Cassim aí, cara? Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca, curtindo. Através de mais uma gentileza do Kamal Cassim, nós mostramos terça-feira o novo disco dele. Vamos a mais uma música. Ronca, ronca. Aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca do Maurício Valadares. Aí ao fundo o novo disco do Cassim, intitulado Sonhando Devagar. Várias participações especiais. A música que nós acabamos de ouvir tem o nosso queridíssimo Rob Masrek, as cornetas. Falar em se mexer, o Guto, nosso maratonista de plantão, que está correndo por Natal essa hora ouvindo a UFM, Ronca Ronca, diz o seguinte: Maurício, simples objetivo, novamente, e com um sotaque bem mineiro. Quem nunca correu nas praias de Natal ouvindo Ronca Ronca não sabe o que é felicidade. Um grande abraço, obrigado por mais uma aula de música. Que isso, que situação, hein, cara? Já correu em Natal ouvindo Ronca Ronca, ou seja? Ainda não, né? A gente pode armar isso. Olha, o departamento de promoção da UFM é muito sagaz. Então, eles, a esse instante, eles já podem preparar um décimo de maratona do Ronca Ronca em Natal. Tem a meia maratona, tem um décimo de maratona, manja. Um décimo de maratona Ronca em Natal. O Guto pode arrumar esses detalhes aí pra gente. Que nem um conhecido meu, muito conhecido, que o sonho dele é correr a maratona de Kingston, na Jamaica. Que nunca deu a largada, né? Imagina, um monte de jamaicano, tudo cabeleira altíssima, dreadlock altíssimo, preparado para correr uma maratona. Ele não vai correr. Ele não vai, cara. Não, essa saída não vai ser dada nunca. E nunca foi dada mesmo. Minha queridíssima Cláudia diz o seguinte: Nina Simone, um remédio certeiro para o meu resfriado. O programa está demais. Beijos, Cláudia, com a gente há muito tempo. o Michel Grise, de Recife, diz o seguinte: Maurício, olha essa, você havia acabado de jantar sopa de espinafre, que eu adoro, quando ligo o rádio para ouvir o Ronquinha, como faço todas as terças, e me deparo com uma versão, acredito que original, do marinheiro Popeye. Embolei de tanto rir, que momento. Muito massa, Ronquinha, vegetariano, com couves e espinafres. Abraço de Recife, Michel Grise. É o tema original mesmo, do desenho do Popeye que nós mostramos aqui no início do programa. A festa Soul Baby Soul volta ao Teatro Odisseia, Avenida Mendes Sá 66, neste sábado, dia 6 de agosto, hein? Duelo sinistro ali naquela parte do Rio de Janeiro. Soul Baby Soul e o rival mais tarde com o Skylab e o Ronquinha sonorizando o antes e o depois. Soul Baby Soul, dia 6, às 23 horas no Teatro Odisseia. E a isso tudo a gente junta o mega evento da UFM na Fundição Progresso, com Lenine, Tono, Cone Crew, Yuri, Boca, Da Lua, enfim, o scratch completo da UFM na Fundição Progresso, também dia 6 de agosto. Não falta programa, né, meu amigo? A promoção está encerrada. Amanhã a gente já entra em contato com os 10 felizardos, os 5 da semana passada e os de hoje. Cada um com ingresso duplo para Skylab no Rival mais tarde, sábado. Rapaz, o Royal Albert Hall agora vai pegar fogo. Tem cinto de segurança nessa sua cadeirinha cansada aí, senhor? Tem? Ronca, ronca. Oi, FM. Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Espetáculo, hein, meu? Compacto Nacional 33 de rotação. Com som bom pra dedéu. Esse compacto vem na tiragem inicial de um mega clássico da música brasileira, lançado em 1973 pelo Milton Nascimento. E coincidentemente hoje, eu fiquei chapadaço em reouvir o Milagre dos Peixes. Esse é o compacto que vem no Milagre dos Peixes, a versão estúdio. E passando pela Trax, a loja dos nossos queridíssimos Beto, Heitor e outros mais, eu encontrei com o Dapiev e o Celso Fonseca. E lógico, a gente vai falar de música. E eu comentei, cara, é impressionante como em 1973, um artista popular, Milton Nascimento era um artista popular. E em todos os programas de televisão, tocava no rádio AM. Isso é depois do Clube da Esquina. Um cara que, se entrasse no Maracanã, seria ovacionado no sentido não do ovo. Manja, do aplauso, do carinho. E o sujeito faz um disco absolutamente hermético, instrumental, com voz mega trabalhada, com músicos. Paulo Moura. Olha o som, esse é o compacto. E ele não estava preocupado em desagradar o público. Ele estava preocupado, como sempre esteve, em fazer o trabalho dele da melhor maneira possível. E ali era o auge do Milton Nascimento e da turma, da rapaziada, de todos os clubes, de todas as esquinas. E recentemente, muita gente, não sei por que cargas d'água, deve ter saído uma matéria, volta e meia, alguma pincelada que sai na mídia, detona um processo gigante de pedidos de determinados artistas. Muita gente pediu o Milton. E na hora que eu abri o Milagre dos Peixes, essa versão de estúdio, caiu o compacto que eu nem me lembrava mais que tinha. Piano, cabeleira altíssima de outro que deve estar muito feliz com o dia de hoje e estará amanhã, Wagner Tiso. Vascão, manja? Alceu, vou fazer a segunda perguntinha para você. A sua cadeira tem um cinto de segurança frenético? Oi, FM. Oi, eu sou Arthur da Pieve e também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Olá amigos, aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa, valeu. The Jane Hawks, edição mega especial de um clássico do Jane Hawks, Tomorrow the Green Grass. Rapaz, o que é isso, meu? O que é isso? Au. Alcir, quantos minutos pra acabar o milho e acabar a pipoca? Ai, ai. 15? 5? 5? Ai, ai, ai. Olha só, o nosso ouvinte Yuri Figueira Essa hora o Yuri pirou total. Com essa expressão, pirou na batatinha. Diz o seguinte: grandeza grandeza nas carrapetas, grandeza nas carrapetas é o que tens. Peço desculpas se estiver lhe sendo inconveniente, imagino que nem devem fazer isso, mas um dos presentes do Ronca Ronca pra mim foi Fleet Foxes. Nem que fique de sugestão. Grato mais uma vez pela felicidade que proporcionas através da música. Saudações. O Yuri, que foi apresentado, segundo ele disse, ao Fleet Foxes aqui no Ronca Ronca, a essa hora, meu amigo, com o DJ Ronx aqui ao fundo. E que música é essa, cara? Nossa audiência é completamente descacetada. Faltam o quê? 5 minutos pro programa agora, é isso? Meu relógio tá arrebentado. Eu uso esses de rua, cara. Quanto tempo? 10 minutos, não. Quanto? 10 minutos. É mesmo, cara? Então tá bom, né? Minutos, é, cara? Então dá pra ouvir de novo essa música, né, cara? Tranquilamente. Edivaldo, você participou de forma brilhante. Semana passada, ou retrasada, das ouvinhetas. Nós catamos aqui a sua ouvinheta e não encontramos. Ela deve estar num outro arquivo de áudio. Terça-feira que vem a gente mostra para os seus filhos que querem ouvir. Uma mancada terrível do Ronca Ronca. Terça-feira a gente volta com sua ouvinheta, Edivaldo. Desculpe a mancada. Ai, ai, olha a situação, hein? Alô, Malval e Nando. Alcir, se apresente, por favor. Oi. Não é o Nando, é o Alcir. Sou eu. Nandão, muita gente pergunta pelo Nandão. O Nandão galgou parâmetros frenéticos e hoje é uma estrela da UFM. Ele apresenta um horário inteiro, de 2 às 5. É um homem baile, um comunicador da UFM. Apresenta o Clube Oi. Clube, né? Oi. Clube. Diariamente, de 2 às 5, ao vivo, para o Rio de Janeiro. Então, o voo dele não tem fim. Então, o Alcir é o nosso companheiro, segurando as rédeas sonoras do Ronca Ronca. Mas olha só, o Geraldo Henrique diz o seguinte: alô, Malval e Nando. Dá um oi pro Geraldo. Oi. Estou sempre ligado no Ronca, porém hoje quero te dizer que perdemos um viciado no Ronca Ronca. Caralho, puta que pariu. Perdemos um viciado no Ronca Ronca no último dia 22 de julho. Grande amigo e irmão Júnior Correia. Falo aqui de Recife. Estou bastante triste. Gostaria de me alegrar em apenas ouvir uma grande música de Joy Division. Ele pede Love You Tears Apart, por favor. É, Geraldo, não vai dar para tocar o Love You Tears Apart do Joy Division, mas coincidentemente, essas coisas que os deuses da radiodifusão fazem com o Ronca Ronca, com a UFM, eu trouxe um compacto do Joy Division. E certamente nosso queridíssimo Júnior Correia vai dar piruetas de felicidade lá em cima com o Jimi Hendrix e Cartola, até melhor que a gente, né? Ronca, ronca. Oi, FM. Tocamos Stars of Hearts, Left Crafting, Chief Heart of Mine, Seth Cow e Carla and Ed's Jack, e o segundo sol de KCL. Ronca, ronca! Oi, FM. Diante do pedido de Recife para tocar Joy Division, a gente encerra o programa com Joy Division para o Júnior Correia, nosso queridíssimo ouvinte. Obrigado mais uma vez à participação descabelada de nossa audiência. Sábado, dia 6, são várias possibilidades de felicidade, felicidade sonora para os nossos tímpanos. Helenine na Fundição Progresso. Ronca Ronca com Rogério Skylab no Rival mais tarde. Soul Baby Soul no Teatro Odisseia. E no Brasil, Rasgando Brasa, de Porto Alegre e Recife. Certamente basta procurar para você colocar seus tímpanos em estado de felicidade plena. Acabou o milho? Acabou mesmo? Acabou o milho. Acabou o milho.